行了。 no identificação dessa via 7 para o nível 070. Continua o PAT que eu solicito. Está podendo parar a aviação geral aqui no PAT 30? Fechou, boa noite. Negativo. Para quanto tempo você tem essa no PAT 3? A previsão de decolagem é às 16 horas, local. Juliette, está lembrado, temos disponível 4 no 5. Você pode? Aqui no estilo, senhor, não está sendo possível, então, o 4 e 3 não está autorizado? Negativo, o 4 e 5 estão autorizados. Reportagem da cidade Juliette, Charlie Bravo. Ok, você conta do Juliette, Charlie Bravo. Está autorizado para a fábrica de futebol, ok? A reporta antes da Juliette, contando Juliette, Charlie Bravo. Contando antes da Juliette, Charlie Bravo. Desça para nível 050. Descida para o 050, tá? 3304. O 2590 deixa para 2000 pés, inicia a redução para 1970. Metro 2000, reduz para 1970, azul 2590. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Sierra Golf Oscar, corredor forte. Romeu Sierra Golf Oscar, mantenha 1000 pés no corredor forte. 1000 pés no forte, Sierra Golf Oscar. 6311, ação de identificação, doce via ponte para o nível 060. Paga 10 na mesa. Eu parei 060, acho, né? 6311. Azul 2780, acione identificação, deixa a via Mari para o nível 080, NH101 mesmo. Corrigir Azul 2780, deixa para o 070. Prossiga da 3304. Ativou está 3304. Então 3304, após ele, vou para o Serra Vista 3. Clear to land runway 10, 02590. Mike, com vento, considero solo 03, taxi até o pátio 4, frequência livre no corte. Juliette Charlie Bravo autorizado ingresso, táxi via pista, libera a primeira à esquerda na Papá até o Pátio 5. O Tribu Papá Romeu Lima ingresso na cabeceira e mantém a cabeceira no 7 aguardando para a decolagem com o Pro Norte. de Alfa, no contato da Juliette. Só que você vai seguir ele agora, tá dourado na Fosfera. Salvador, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Esse é o Juliette, Bravo Delta. Decolado, no teste ali, está prosseguindo para Porto Seguro, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, está contatando a decolagem, suba via Coral para o 100. Coral, 100, Juliette, Bravo Delta. Controle Salvador, muito bom dia, o 3179 decolado, passando agora o 2707, no perfil da Elfa. 3179, contato radar na decolagem, suba da EL 320, da presente na proa de Leblanc. Controlizado, atenção 320 da EL, já fez uma vez a chance e quando vocês estão vendo a diferença. Frente 1989. Frente 859, escolta dentro do centro. Flight level 070, vai a bom ferrado. Five two five nine clear flight direct to 3 meters off runway 10 are unavailable. Localizador, está ligado, 90 Papa Charlie. Está vendo a Papa Charlie, completo final de procedimento, chame a torre 195. 2295 Papa Charlie. Autorizo direto rotatório para o Wilson Papa Charlie. Autorizado rotatório, Wilson Papa Uniforme, reporte visual com... Tá visando o Papa Papa Uniforme. Wilson Papa Uniforme, chame a torre 195. Bom, 9819, a deixa para 2 mil pés, autorizado o LSF2 da pista 1-0, reporte avisado. 2000, no ajuste, por favor? Ajuste 1-0, 1-6. Prossiga, Thiago, Alfa, tá? Tirar a mão teu tempo certo, carregar seu carro. Carregar o fotango, reporte liberando a CDR. Vou 1160, deixa para 3.7, vou levar 1016. Autovia 902, está para o pedido de tráfego. Aguarde a autovia 90. Forma de aeronave de aproximação para a sala doce, a cabeceira 1-0, encontro possível a cada 380 metros. Olha o chamamento, 312, vamos lá. Na RME 312, com a marca de colagem, chega via pesca para o 350. Via? É, peraí, talvez. serviço. Obrigado, Júlio, já estou vendo a nota. Turma de 8 na 1, completa o final do procedimento, chama a torre, número 8 da sinal 95. A turma 8, o será na pista 7 ou 10? Então vou ir agora, setor Farol da Barra, após Farol da Barra e Hospital São Rafael, após Rota Corte. Approach new integration country 59. Sou 1160, desse para 2000 pés, autorizado a linha 78, a pista 90, reporte estabilizada. Centro 179, chame centro Recife, pretensão 251, alterna 1325. É, 251, secundária pode confirmar 3. 1325, portanto, 3179. Chama aí, 251, alterna 1325, centro Recife, 179, boa. Tá. Olimpos 2-3, cliente da decolagem, contato da radar na decolagem, suba para o 095, faz decolagem direita. Então está restrito ali a 2000, após o 2-3 milhas, está livre curva direita em rota, o Olimpos 2-3. Country 59, descent to flight level. Descent to 4,000 feet, unit 1016. Final do procedimento, chame a torre 98, no final 95. 295, como é que é? Olímpico 23, confirma a radial do áudio, saída. Aguarde. 6310, chame. 12, está na torre 125, decimal 45, alterna 126, decimal 8. Chame 6312, chame centro 125, alterna 126. 125, chame, obrigado. A primeira aeronave que chama controle. Segura a sequência, Tiago, a sequência. Controle de Salvador, esse 23. Possível. A radial ideal é 197. 197. Three eight five nine vectoring for spacing left heading 230. Your unit is localizer. Yeah. Right, 230. Back to vector 330, 230, and wait for another one. Trismínia 3, autorizado Guarulhos 340, Vezúlio 90, Central Baté, decola da 10 com a direita, no perfil da Block 1 Alfa. Acena 54, 12 no transponder e o controle em 1-9 de 8 né? Correção, three holding points. The tower, room and indice, man and five, altimeter 7106. Transition to a going up school in the exit of April 3. 2196, estamos contra Recife, 1251 e ao Cerno, 13325. Capacão Juliette, Bravo Delta, serviço radar encerrado, 57 mil, leste-oeste de Salvador, Camilhão, 1201. Aumentei as condições visuais da lista na 016, repasse o relatório de Delta Copy. Autorizado. Bom, 9075. Bom dia, contato radar, da Parunida 3280, sai da Arco. Arco 370. Completo sinal de Chama Torre, 118 sinal de Chama. 18 sinal de Chama, 119.